Muito boa tarde, estamos à conversa com Alexandra Gonçalves, responsável pela empresa Will Star, que vai promover no próximo sábado uma iniciativa. Começávamos então para esclarecer que iniciativa é esta, Alexandra? Olá, boa tarde. Esta iniciativa é um evento especial que nós estamos a fazer de maneira a promover a nossa empresa. Que algumas pessoas já conhecem, que é a empresa de eventos e da qual fazemos os passeios de buggies, neste caso UTVs e SSPs, aqui na nossa região, com guia turístico, e fizemos um pacote especial para quatro pessoas em prazos de meia hora e uma hora também. O que se pretende então é cativar mais pessoas para estes passeios turísticos. Exatamente, para descobrirmos a Zona Centro, porque temos aqui sítios lindíssimos que só de buggy conseguimos também mostrar, não é? Muito bem, esta é a iniciativa organizada pela Will Star e o evento conta só mesmo com a Will Star a promover esta iniciativa. Exatamente, sim. Fica, neste caso vai ser o sábado, dia 22, este evento especial, mas nós durante o ano inteiro temos voltas marcadas e temos sempre a disponibilidade, é uma questão de depois os clientes irem falando connosco. Felizmente está a correr bem. Esta foi uma iniciativa que nós tivemos para também ajudar a outras pessoas a virem cá e a verem que realmente, ao virem passar cá o fim de semana, que têm mais dias para gozarem cá porque têm entretém para fazer, não é? E fizemos este evento por causa disso mesmo. Muito bem, e certamente que a Will Star também, tal como outras empresas, está certamente um pouco fragilizada por causa da pandemia. A empresa Will Star chegou a estar parada, tem registro de alguns prejuízos? Claro que sim, como toda a gente, não é? Nós tínhamos marcações feitas para março e para abril deste ano já, com marcada já do ano passado, da qual tivemos que cancelar e inclusive ainda nem sequer trocámos com os clientes, porque também ainda não falámos, nem, há datas que nunca estamos também disponíveis para conseguirmos conciliar com o cliente, mas claro que sim, tivemos um cancelamento pelo menos durante o último até junho, pelo menos até junho. Muito bem, para termos um pouco de noção, desde quando é que existe esta empresa Will Star, que tem sede na Póvoa das Quartas? Exatamente. O Star existe há 5 anos, mas só há 2 é que está no ativo. Era um sonho do meu marido, neste caso do Nunes, ele é que ele já fazia isto e metemos já fazia isto com motas de cross, com motas de estrada, com buggies sim, mas não com estes, e foi uma maneira de ele também pôr o gosto dele nesta empresa, pronto, e criar esta empresa com esta atração turística, de maneira que os clientes e os turistas viessem cá e tivessem também com que se entreter. Muito bem, e está a ser comprovado por algumas empresas, também por algumas autarquias, que o interior do país está a ser muito visitado, está a ser a escolha de muitos portugueses para passar férias, também para passar alguns fins de semana, momentos de lazer. Já está a notar esta afluência por cá? Sim. Eu já notava já há muito tempo. Acho que realmente falta aqui assim um bocadinho mais de conhecimento ainda. Que há muita gente que realmente não sabe que nós existimos e que fazemos este tipo de eventos. Mas noto que sim, estes últimos meses, sim, a afluência é muito grande para aqui. Sim, sem dúvida.